Fernandes. Não vamos mais nos encontrar. Não acho certo brincar com o sentimento de alguém. Não é correto. Eu não vou mais.